mangue, cata lixo, pega caranguejo, conversa com o urubu. Não há limites pra se aprender. Na vida tem barreiras que tenta nos conter. A nossa mente é um complexo de palavras que quando organizada causa choque até na alma. Aqui eu não quero entrar em contradição. A voz que vem do gueto representando irmãos. Quem rima é o R-Joy, que rima sem limite. Conexão ligeira que bate ideias firmes, não desanimes. Se tu tens uma missão, coloca Deus na frente, não tira ele do coração. Carregue a cruz que Jesus te conduz. Conhece teu limite, quer te trazer pra luz. Que essa pobreza aqui não me satisfaz. Cresci correndo nela, ouvindo racionais, que me instigou a fazer umas rimas quentes. Me lembro do Paulinho que hoje está ausente. Um falso testemunho que um safado acreditou. Veio na covardia, no mano atirou. Tirou-lhe a sua vida e nem considerou. Um coração humilde que logo se apagou. Um cara inocente que não tinha maldade. Seu rosto transmitia pura felicidade. Vi os putos correndo entre a meia luz. Me abracei com o corpo, me ajuda Jesus. A dor que doía vinha do fundo da alma. Ver os algozes fugindo sem poder fazer nada. Periferia, periferia. Entre a cruz e a espada permanece quem não deixa falha. Periferia, periferia. Entre a rosa e o sangue eu faço amor ouvindo bang bang. Periferia, periferia. Entre a cruz e a espada permanece quem não deixa falha. Periferia, periferia. Entre a rosa e o sangue eu faço amor ouvindo bang bang. Entrei tanto mudar, quero me adiantar. Talvez largar as drogas, pensar mais em rezar. Se liga, R-Joy, eu não quero meter fala. Mas vou falar palavras que vem da minha alma. Era uma coisa que a favela sempre ouviu. Trancado no barraco, escutando e me bebiu. Passando necessidade, eu tava lá. Peguei o meu caderno, fui castelar. Umas ideias loucas pra mente ocupar. Manter a paciência pra não estar ficar. Com fé e esperança, sei que um dia eu chego lá. Muita força pra encarar qualquer bagulho. Na favela é fácil ouvir vários relatos de vida com luta e final de fracasso. Por aqui na favela, várias contravenção. Criação do governo, descaso da nação. A luta é pra termos mais cidadania. Esporte, lazer, não vida de agonia. O tédio por aqui me persegue, eu tô à toa. Olho pro relógio e o tempo não voa. Enquanto os políticos na TV, tudo gordo. Meus filhos caminhando, a imagem de um esgoto. É muito louco encarar a realidade. Nos viram as costas, não mostram caridade. Dignidade por aqui, se compra com dinheiro. Se liga nos playboy, escolhendo a dedo. Enquanto na periferia, meu coração gela. Dia das crianças, acabando em vela. Molecada na fila, do Cosme e Damião. Quebra a panela, brinquedo, a maior diversão. Na volta para casa, elas vinham empolgadas. Mas não imaginava o que iam ver na quebrada. Luto, defunto, rua sanguentada. Mas o carinha morto, estendido na calçada. Não foi choque, pra maioria foi normal. Aquele corpo no chão, abatido a pau. Olhava para todo lado e não acreditava em nada. Por ali até criança dando risada. Eu fico muito triste com essa negatividade. Melhor recorrer no papel, mostrar minha atividade. Periferia, periferia. Entre a cruz e a espada permanece quem não deixa falha. Periferia, periferia. Entre a rosa e o sangue eu faço amor ouvindo os bang bang. Periferia, periferia. Entre a cruz e a espada permanece quem não deixa falha. Periferia, periferia. Agora vou mandando uma ideia muito quente. Não entre pra essa vida de repente mente. Pense melhor, se livre da apatia. Se lembra nós na tranca, do mano de gibirra. Pleno domingo à tarde, a maior tristeza. Olhando só se fundo a fim de tomar uma cerveja. Aqui ela vem quente, um pouco amassada. Com preço abusivo, custando 3 arara. Na nossa distração, sem tratamento VIP. Quando nós menos espera, já entra a Suzip. Já vem gritando e nos distratando. Com uma ignorância que vai me revoltando. Olha pra todo mundo, não quer saber quem é quem. Ha! E nem nos considera também. É só mais um fantoche a mando do governo. Que nem um cão feroz defendendo seu terreiro. Mas passe a respeitar que aqui tem pai de família. Pensando no mundão, na mulher e na filha. Caiu numa tranca por uma necessidade. Hoje ele se lamenta atrás das grades. É duro, não tem nada na mesa. Tendo que fazer um corre pra fazer uma feira. A resignação chegou a seu limite. Fomos país tão grande realmente não existe. Infelizmente essa é a realidade. Sem investimento será o quê? Mais tarde. Periferia, periferia. Entre a cruz e a espada permanece quem não deixa falha. Periferia, periferia. Entre a rosa e o sangue eu faço amor ouvindo os bang bang. Periferia, periferia. Entre a cruz e a espada permanece quem não deixa falha. Periferia, periferia. Entre a rosa e o sangue eu faço amor ouvindo os bang bang.